Mas ó, ainda bem, né? Fevereiro, então o carnaval tá aí. Eu sou mulato, eu tô beleza. Eu tô que tô legal.